4 radar, subatário nível de voo 140, saio da Coral, da presente do Coral. Presente Coral, subindo para o 140, África Lima, Quebec. Ataque do Oceano 63, ou no Uno, com 125 a bordo, autonomia de 4 horas alternando galeão. Ataque 63, ou no confirmando no Lezero a bordo. Tem o Itaque e ainda no ponto de espera, torre 18,5, ajuste 1018. Uno 25 a bordo, tá? 63 ou no Uno. Uno 25, por favor. Paranacaju, autorizado em nível 170, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jama, pô, Jama direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5504. Jamo, após Jamo direto, controle 120, decimal 80 e 5504, transponder. Força aérea 2733, curva esquerda, proa 270. Esquerda 270, 2733. 0 único, semitor, reparar o TAC, no 018, com voo. Voo 983. 1983, prossiga. Qual sistema aerovia seria a Upper Zulu 21? Para Guarulhos, será uniforme Zulu 16, a primeira aerovia que interceptará em bridge. Ok, obrigado. Passara 2733, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, 2733. Estabilizado no localizador, Olimpo 00. Olimpo 00, complete final, Samitoi 118, decimal 6. Para 2, 118, 6, 00. M1, 63 no 1, mantém ponto de paradão no 0. Força para 2733 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 155. Autorizado final, ele é essa porta estabilizada. Esquerda, 156, localizador, reportar estabilizado. Salvador, Olimpo 00, na aproximação final, baixado e travado. Olimpo 00, bom dia, confirmando pouso final. Afirmativo, pouso final. Sim, já avisou com a pista 90, confirma. Negativo ainda. Sim, reporte quando visual com a pista 90, Olimpo 00, ajuste 90 no 8 e o vento uma centena com 6 nós. 09. Visual com a pista, Olimpo 00. Sim, Olimpo 00, visual, pouso autorizado, pista 90, vento uma centena com 6 nós. Autorizado pouso para o Olimpo 00. Para a coordenação, a ideia do D733 é realizar 3 procedimentos de SR, ok? Gostaria do D733, confirme? Para a coordenação, a ideia do D733 é realizar 3 procedimentos de SR para treinamento aqui da tripulação. Sim. D733, Salvador voltando. Não, escuta, prossiga. Mais os procedimentos que o senhor vai fazer, comandante? É, pode ser dois LS e um VR. Entendi. D3 está estabilizado o localizador. Espera, 2733, completo final, sendo torre 118, decimal 6. Comandante, torre 86. Sério, 2733, com sua aproximação, aguardando a autorização do toque remetida. 33, aguardando a autorização. O Olimpo 00, no solo, alzuno 1, libere próxima à direita, táxi via Alfa Delta na minha escuta, aguardando para o cruzamento. Corre, o Lima Fox, pronto para ingresso. Sente, Lima Fox, livre ingresso, a porta alinhada e pronto, pista no 7. Escuta da meada na 17, pronto. Oceaner 6311, no vento uma centena com 6 nós, QNH1908, no livre decolagem pista 10. Iniciando, 6311. Salvador, é o gol 1397. Polo Salvador, África de Manquebec. Castiga. Polícia do Mantê, 120. 120, África de Manquebec. Obrigado, 120. Linha 3 no 1, decolado 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, obrigado, bom trabalho. Linha 3 no 1. Forçário 2733, apenas confirmando homologado FR. Afirmativo. Gente, avisual com a pista, no zero? Afirmativo, tá legal. Gente, autorizado, toque arremetido, vento uma centena com 7 nós. 733, toque arremetido. Gente, Lima Lima Fox mantém a posição aguardando para a decolagem. Da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 1208-5531. Voo 397. Parque no 397 para pushback, senhor. Para. Uma Lima Fox, vento 090 graus, 08 nós, livre decolagem, pista 97. Apenas confirmando após a decolagem, vai manter pro até 3 mil pés, ok? E após decolagem, mantém a proa 3 mil autorizada de mais uma foto inicial. Cruzamento, parou ali pro 00. Firmativo, livre cruzamento, na minha escuta até o corte, Olimpo 00. Livre cruzamento e na minha escuta até o corte. A 2733, tocou arremeteu ao Juno 5, suba para 2000 pés, deixando o controle em 120, decimal 8. Subindo para 2000, deixando o controle em 208. Controlador, Castelo 2733. Castelo 2733, suba para 2000 pés, que é na gama 08. Subindo para 2000, 2008. Confirma o procedimento que irá fazer com a Castelo 2733. Vou realizar outro ILS, o 2733. Lima Fox, decolado 1-6, mantenha a proa até 3 mil pés. Chama o controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Ok, mantendo proa, chama da presente controle 128, Lima Lima Fox, obrigado. Controle, muito bom dia, papapá, Lima Lima Fox. Papapá, Lima Lima Fox, contato radar, mantenha a proa até 3 mil pés, que é na DM 08, após saída pro campo. Você mantém proa até 3 mil após sair da PUC, o Lima Lima Fox. É 63 do nono. Prossiga. Seria possível coordenar a proa de bridge, 63 do nono? Aguardo, se não é 63 do nono. Aguardando. Agora, Papa Romeu Tango de Abrava. Tango de Abrava, prossiga. Tá no olhar da RMAR, foi notificado uma hora de voo na vertical da Fonte Nova aí, na guarda de instruções. Sim, estamos no dia bravo, só um instantinho, por gentileza. Ok, quanto é a sua nome, senhora? Um instantinho, vou apenas checar a notificação, ok? Ainda não passou aqui comigo. É, você que faz 10 horas local. Aproveita e já tem mais duas em seguida, um para as 11 e outro para as 11h30, local. Já bravo na escuta? Na escuta, senhora. Apenas confirma o destino? Fonte Nova, na vertical da Fonte Nova. Voo de aerofotografia. Uma 3 1 1 Sam Recife, 125, 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, 6-3-1-1. Volume 93, autorizado, feedback, assinante, no táxi. Chamaré. 1-2-8-0, 2-7-3-3. Salvador, bom dia, da 3896, transfere com a informação Romeu. Da 3896, desça para o nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 3896. Eu vou fazer colagem agora, prefere estar alocado aí, permanece? Afirmativo, da Enrimar para a Fonte Nova, confirma apenas o transponder 0121 no transponder, ok? 500 pés, seguindo a linha do litoral sul. Estamos pela cruz, se eu for autorizado, eu vou até a rotatória e já vou para a direta. Para ver se é melhor para a senhora. Vou seguir direto da Enrimar com o farol de Tapuã, positivo? Positivo, senhora. Já está pronto, decolagem? Sim, família, eu estou entrando na aeronave já dois minutinhos. Afirmativo. Controle é o Lima Lima Fonte. Perfeito. Preciso ser autorizado manter 135, da presente mudança de regra, prossegue visual, tá? Sente, plano instrumento cancelado 1322, submetanha 135, Lima Lima Fonte. Ok, 135, autorizado, voa direto a Aracaju, da presente. Vem direto ponto, Lima de Mafoca. Ok, direto ponto. Sente, após o início do táxi do Gol, tá livre o puxa, 397. Está com 84 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alterno galeão. Zona 93, táxi da Índia no ponto de espera, torre 18.6, ajuste 1018, bom voo. E a Índia, 108.6 no ponto de espera, na 1.0.18, obrigado. Queria confirmar para o 2733, se já está operando o visual, aeródromo. Estamos operando visual, o teto 1.500, visibilidade 5.000, força aérea 2733. Isso, isso. Para a coordenação, após esse procedimento, a ideia é tocar RMT e permanecer no tráfego visual. Silêncio. Zero, bom dia, só um minuto para copiar Recife, 340. Ok, na escuta, aguardando o 6140. Gente, vento em Salvador 090 graus com 1.0 nós, reporta fora do solo, tamo em Jabravo. Índia Bravo decolado aos 24, autorizado o cruzamento do campo, mantendo a minha escuta, aguardando transferências. Aí, cruzar o campo, estando Índia Bravo, e aguardando a pronta transferência. Esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, transponda 5542. Autorizando Recife 350, via Pebisco 58, decola 190, curva esquerda, Puca Aracaju 208, controle de transponder 5542, do Xenero 6140. Correto, 140, chame para pushback acionamento. Estará pronto, Xenero 6140. Índia Bravo, transfere agora o controle 120, decima 8, bom voo. 1208, até o regresso, grata. E é o Papa Romeu, também Índia Bravo. Controle Salvador, bom dia, é o Papa Romeu, também Índia Bravo. Transfere até o Índia Bravo. Decolou do CIA Aeroporto, intenções é o sobrevoo na Fonte Nova. Está cruzando agora de imediato a cabeceira 1-0, a final da 1-0, vai com o do mar. Iniciando no 983. Ciente. É, só que vendo que a senhora solicitar, eu ir com proa direta para lá. Com... Negativo. Consegui? Força aérea 2733 para interceptar o curso do localizador, curva direita para 101. Direito 101, no localizador. Salvador, azul 4207. Confirma? É o azul 4207. Transiga, azul 4207. Passando a Lagoinha, perdeu contato com o centro em 13365 e está na chegada ponte. Azul 4207, desce para o nível de voo 060, chegada Bonfim. 060 na Bonfim. Controle ao Gol, no 260. Gol no 260, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. Mari 070, 70. 3, decolado aos 27, controle em 120, décima 8, acionando 5517 no transponder. 5517. 286. Alô, Sério 2733? Sério 2733, prossiga. 2733 está estabilizado no localizador, na LS10. Afirmativo, confirma a intenção? Arremeter e permanecer no tráfego visual. Afirmativo, continua a aproximação, aguardando autorização de toque remetida, o Força Aérea 2733. 2733, prosseguindo na aproximação. Oi, Salvador, bom dia, gol no 397, ponto de espera da BEC. Gol no 397, bom dia, mantém ponto de espera devido à aeronave à frente, banho da companhia, realizando o mesmo nível e mesma saída, ok? Sim, se mantém ponto de espera. Força 2733, autorizado toque arremetido, pistão no zero, vento 0, 9, 0 graus, 1, 0 nós. 2733, toque arremetido. 3. Passando 5.000 pés, esse bando da EL. Gama 983, contato radar, sigla 360, saída da EL. 360, proa da EL, da presente. Gama 983, da presente, meu da EL. Da EL, da presente, gol 983. Léo, tem um dia bravo? Prossiga, tem um dia bravo. Agora na Pituba, senhora, se é autorizado, vai com proa direto pra fonte? Autorizado, sente para isso que é negar meu 08, tem um dia bravo. Tá, eu gostaria de coordenar com a senhora, eu solicitei no plano a possibilidade de 1.500, 2.000 pés. Gostaria de coordenar com a senhorita ao melhor horário, o melhor momento. Tango de Abraão, Salvador, a localidade que você vai voar ali na Fonte Nova, 510, às vezes a gente perde comunicação com os tráfegos. Então, para o senhor acender para 1.500 pés, só em contato bilateral com esse controle, está autorizado ir para Fonte Nova, 500 pés. Então, ok, eu quero coordenar com vocês o melhor horário, o melhor momento para eu acender para 1.500. Se você autorizar agora, se estiver sossegado aí, eu já subo nos 1.500. Depois eu permaneço nos 500. Ah, agora é negativo, eu tô com 3 tráfegos indo pra aproximação. Ok, eu vou manter os 500 por enquanto. A hora que o senhor achar o melhor o momento, eu fico na guarda do senhor. É por 2, 3 minutinhos no máximo. E 5.000, tá? 3896. Tá, 3896, desce para 2.000, tá? Isso que é negar no 018. Autorizado, sinal e leste, tá estabilizado. Afirmativo, já está 2.000, está com 1.018, eu vou estar estabilizado no X-Ray, está 3896. Razão 4207, desce para 4.000 pés, que é negar no 018. 4.000, 4.207, no 018. Gol no 260, desce para nível de voo 050. 050, 50, 260.